2, pouso autorizado com 0, 70 graus, 8, 9, ativo 0, no mar. Pouso autorizado com 9, 0, 6, 6, 6. 2, decolado aos 47. Chamei o controle agora, frequência 1920, decimal 8, boa viagem. 1208, grato, com serviço, passarelo 2808. Alô, bom dia, passei 2228. 2228, contato agora do celular. Separando 180 via Arvorono, transponha. 180 via Arvorono, passei 2228, cumprirá a mínima, manterá 3.000. Eu estou preso. Thank you. Montanha 3 em paz, é uma estação de 76. Não, não é verdade. agora não é só de pista para dois, mas está instantando que você faz uma posição estável. Para o portão 02 do Parque Pessoal. 2 Salvador, gol 9067, boa noite, Fabrizio X-Ray, final de 7 minutos de 9067, boa noite, transportado, cheque 6 pouso, vento 070 graus, 089, altíssimo 013, 1013, pista no 0, pouso autorizado. Pista no 0, vai passar para o travado, gol 9067. Pode passar em frente. back-track, vou fazer o back-track caso tenha passado da época. take off the runway on 0 degrees, 0 knots, can you on 013? Carlos Control, buenas noches, this is 512 Evo Runway 10 San 2-0-0. 8, solo 25, libera a pista direita via Foxtrot, mantenha sua frequência, está autorizado. Alfa, Juliette, Pai Polo, o portão previsto é o 7, porém está ocupado. Vamos aguardar a confirmação do novo portão ou liberação do mesmo. É o portão 04, Alfa e Índia, última esquerda na Alfa para o portão 4. Sim, portão 04 do pátio principal, última esquerda na Alfa. Voo 9086, 0 ponto autorizado, 060 graus, 109, altíssimo 013. E pôs uma pessoa no 0, voo 908. Charlie, curso confere, título 03, Salvador, autorizado Guarulhos, pela aerovia Pesolulo-Zero até Tango Bravo-Eco, até Taubaté. Funil autorizado 360, a declarar título 0, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita, cumpre o perfil de subida São Lono Leda com transição Mótiva. Na frequência do controle 208, o transfone é 5267. Eu sou o